humor não se brinca. Humor não se brinca, brinca. Humor, com humor não se brinca. Humor em Portugal. Humor com humor. Com humor não se brinca. Humor com humor não se brinca. Humor. Olá, sejam bem aparecidos para mais uma emissão do Com Humor Não Se Brinca, o vosso programa muito querido e muito especial de humor, que todas as semanas, mais ou menos no mesmo dia, entrevista vultos do humor, conferências, cenas, sobretudo cenas. A última cena foi com DB, o carismático fundador do Conjunto Corona. E o Sr. António Marante foi meu colega de carteira. Epa! É verdade, foi quando eu ganhei uma mais admiração ainda pela personalidade. Mas o Marante não tem nada a ar de quem anda depressa. Mas anda, bastante, porque ele foi apanhado a 200 e tal no pé de Alcácer do Sal. Embora o argumento dele é que, graças a Deus, a vida deu-me condições para ter um Mercedes. Eu até podia ir mais rápido, portanto eu não percebo numa estrada daquelas o que é que eu estou aqui a fazer. Mas digo-vos já, era uma coisa incrível que eu adorei nesse curso, que era, as pessoas entravam e apresentavam-se. E 99% das pessoas que entram nesses cursos de velocistas anónimos em Portugal diz o seguinte: não, eu fui apanhado porque estava ali uma operação stop de caça à multa num sítio que passa de 90 para 50 e eu fui porque assim ninguém tem culpa do excesso claro, de velocidade. Exatamente. E fez-me muito lembrar aquele senhor que foi apanhado, aquele imigrante na A1, e perguntaram-lhe porque é que o senhor ia a 200. E ele disse porque tinha um carro à frente, senão ia a 300. DB, foi a passada semana e já esta iríamos apresentar o novo convidado. Mas aconteceram duas coisas. O primeiro convidado que tínhamos previsto, afinal, diz que não quer para já dizer nada. Aliás, não quer agora e não sabe se quer depois. A ver, vamos. Os mails têm sempre um subject, né? Um assunto. E eu gostava que fosse implantado no mesmo sistema para as chamadas. Imagina, Alvin liga-me e antes de me ligar tenho que pôr qual é o assunto. Gosto. E eu vejo, e não acabei. E eu vejo a chamada, Alvin ligar-me. E o assunto é, imagina, boleia, metendo, não interessa. E se for Alvin, e o assunto é, urgente, Santo Santo, ligue-me. Bom, e com este constrangimento é claro que tivemos de nos virar. De nos virar e conseguir um outro convidado. Acontece que, e isto é integralmente verdade, queremos muito que acreditem, porque é verdade, é por isso que queremos muito que acreditem. Bem, o som da gravação, e olhem que foram 2 horas de entrevista, o som da gravação, pura e simplesmente, não estava lá. Não estava lá. E porquê que não estava lá? Porque fomos uns nabos e não formatamos o cartão. Foi isso que aconteceu. E pronto, não vamos falar mais disto para eu não me enervar. Para eu não me enervar. Solução. Pois bem, a solução foi, num rigoroso exclusivo deste podcast, dar-vos a conhecer na íntegra o que aconteceu já esta semana no São Jorge, em Lisboa. Pois bem, tratou-se do Festival Idiota, um festival cujo objetivo era receber e revelar as ideias mais idiotas que todos temos, mas que ainda não havia um espaço público para partilhar, nem um idiota para organizar. Mas houve, e o resultado é uma emissão de 2 horas, uma emissão histórica com Manuel João Vieira, com Hugo van der Ding, 2 convidados que já passaram por este honroso podcast, e ainda Vítor Rua, que ainda não passou, mas vai passar. E sabem o que vai passar também? Sabem o que vai passar? É o spot promocional do nosso patrocinador, muito querido e muito especial. Eu saí de uma casa que estava alugada e decidi aceitar o convite de um familiar que me é muito próximo, que é muito querido. E também que arguído na Operação Marquês e alegadamente um dos seus testa de ferro. Tudo isso é falso, mas esse meu primo, que é uma pessoa muito querida e muito próxima, tinha uma casa aqui que lhe foi dada acomodação em pagamento e estava fechada e eu decidi vir para aqui. Ora, quanto a isso, só eu é que posso responder por isso. Só isso diz-me respeito a mim e ao meu primo, não diz respeito a mais ninguém. Imagina que vais jantar aos teus sogros, paras, compras uma Summersbee para levar e de repente, imagina que o teu carro começa a voar e o jantar com os teus sogros foi desmarcado e agora agora vais a outro onde há pistas, piscinas, pinhatas e um tigre. Ah, imagina que lá dentro estão 20 mil pessoas, incluindo os teus sogros. Imagina um mundo do outro mundo. Summersby é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. Já agora, para quem não ouviu a história de Vítor Rua na festa da prova oral, eis a intervenção integral dele e também a efusiva participação do Ricardo Luz Pereira. Pronto, foram, estava o GNR, tinha saído por Portugal a 7, tinha vendido aquelas coisas todas, tudo, não é? E chegam dois amigos do Brasil, do Alexandre Soares, e os gajos chegam e dizem, tudo bem, numa boa e tal, aqui em Portugal, que é que vocês, como é que vocês curtem? Nós, um charro de erva e tal. Não tem poppers? E nós, na altura, assim, poppers, não sei o que é. Os gajos, lança perfume. Ainda não havia a música da, Ana, da Rita Lee. Eu não lança perfume? Não. Os gajos, não há problema, porque é cara, nas drogarias eles usam para tirar as nódoas. Eu, ok, senão vamos ali ao Samanel. Chegamos lá à drogaria do Samanel. Samanel, assim, o gajo olha, um gajo com cabelo azul, outro vermelho, dois brasileiros. Olha, vínhamos comprar, é um produto que se usa, as mães usam assim, para tirar as nódoas. Eu, isto para tirar as nódoas, ou é benzina, ou é o benzobac. Eu, pois, mas não sei, mas um dos colegas conhecem pelo cheiro. Eu, pelo cheiro? Mas aquilo é igualzinho, nem eu distingo pelo cheiro. Mas eles conhecem, eu sou do Brasil, eles conhecem. Ah, então entrei para aqui, então entramos, abri o carro, e eram dois bidões assim, não é? E então o gajo abaixa-se assim, dá. Ah. Não, não é este. É este. E nós, oh, era deste e tal. Então só um segundo. E ele vai assim e tal. E chega assim com um frasquinho daqueles de álcool, não é assim? Então e quanto é que querem levar? E eu olho para o frasquinho, olho para o bidão e digo, era o bidão. E eles, mas que nódoa é que vocês vão tirar? E pronto. Lá pegámos o bidão, pusemos na mala do carro, fomos para a Taberna 2000 no Foco, e entramos lá e dissemos, ei malta, temos uma droga do caralho, galera. E toda a gente saía com lenços, metia tudo o lenço no bidão e era... Depois que é isso, ficava... A lixar assim uns 200 neurónios por segundo. E tudo é o máximo. Teve-se até às 5 da manhã, não sei, até que eu me lembro assim, mas espera aí, eu... Tenho um concerto com o GNR no Algarve hoje à noite e tenho que carregar a palhinha. Então fomos carregar a palhinha, ainda descia com aquele speed, no furgão. Vamos para o furgão, o Alexandre, maluco. E lá entramos. Passado pai, nem 20 minutos, estávamos a chegar aos Carvalhos, não sei o quê. Começa tudo, vamos morrer. E aquela parte que se abre a janela para vomitar, não sei o quê, e eu vomito para casa e à frente, por sorte, quem banhou com o meu vómito foi o Miguel, que também estava atrás a vomitar. Ok, pronto, lá eu de repente, vamos morrer, e estamos a chegar a Coimbra, digo, temos que nos salvar, e eu penso assim, estou intoxicado, bombeiro leite. Temos que beber leite. Para aí o coisa, vamos beber leite. Então, entramos num sítio que estava aberto, o único sítio aberto, uma senhora pai, de 275 anos, entra, e vê quatro gajos assim, brancos, assim, todos vomitados, assim, entra, e ele diz-te o rua. E, opa, era um copo de leite, faz favor. Isto numa tasca, não é? Era um copo de leite. E então ela vai assim, eu vou ter que repetir uma vez só para... E depois abaixa-se, tira o leite e era daquele que cai, porque é aquele de plástico, não é? Não tem pacote. E ela tem que cortar e segurar assim. E depois deita assim, está a deitar no copo. E eu estou assim, mal acabou, eu pego no copo e cai assim o leite assim. Porque... E eu digo, olha assim, eu. E é o máximo! Quatro copos de leite. E ela lá deita. Mal está a deitar, eu já estou a beber, já quero outro. Bem, devemos ter bebido para aí uns 40 copos de leite, assim, por um minuto, e realmente salvou-nos a vida. Entramos para o carro, tanto nos salvou a vida, que isto era em Coimbra, quando chegamos assim, Alentejo, o sol a bater, estávamos a ouvir o Biforte, e olha assim para o Alexandre, já ia um charrito de erva, ok. E o Toli que ia à frente, assim, estes é que são malucos. Ainda há bocado iam morrer e nunca mais estrugava. E pronto, lá chegamos ao concerto. Ok, e agora vem o Roby, finalmente o Roby. O camarim, não havia camarim, era praça, uma coisa, era assim o furgão e tal. Assim, E os gajos estão a dizer, ah, vais fazer a secção de cacitocas, ah, ok. E eu estou a vir-me para o Roby e digo assim, olha, prepara aí uma linha de coca que eu antes de tocar venho aqui. Ok, ok. E lá fui ensaiar, vou ensaiar, okay. Volto, não é? E eu, a linha de coca que os gajos estão a chamar, está aí em cima do tabuleiro. E eu olho para ele e eu, e só ouço assim uma voz assim, tu gajo dizer, isso era para todos. Para mim, pouco. Bem, mas já só ouvi assim com eco, assim, era para todos, todos, todos, todos, todos. Bem, e ao mesmo tempo posso assistir, e agora o GNR, e o tum, tum, tum, tum, trava o Tolia, tum, tum, tum, tum, tum, e os gajos assim, e está o Tolia a tocar, e olhar para trás, e ninguém entra, e o Reininho diz assim, sabemos de rua, até que vem na praça, todos olham à frente, e vem um gajo assim a subir as, a subir as escadas da praça, todos assim, bzz, bzz. Era quem era? Ok, lá finalmente achei, sim, que já tinha desgastado tudo. Dei o concerto, deve ter sido o pior concerto da minha vida, mas eles adoraram. E pronto. E aparentemente teria acabado a história, senão que vou para o camarim, que não havia camarim e era erva no chão, né? E eu apetece-me urinar, né? E vou urinar e aquilo estranho. Então, eu, isto é melhor ir ao médico. E então, caladinho, fui a viagem toda de furgão, disse à minha mãe, olha, é melhor ir ao médico, mas porquê? Não, é só assim. Então, médico de família, do pai que já de 80 anos e tal. Então, chego lá, minha mãe fica na porta, eu entro, o gajo está assim com os óculos. Então, digo lá, o estômago está tudo bem? E eu, está tudo bem. Os intestinos estão regulados, tudo normal. Tem enxaqueca, os dores de cabeça? Não, também está tudo. Sofre de alguma coisa? Tem alguma dor? Assim? Não, não, não. E eu digo, mas então, o que é que eu vim aqui fazer? E volta à porta assim. Eu digo, bem, eu vim aqui é porque no outro dia estava a urinar e urinei verde fluorescente. E o gajo põe assim os óculos e diz assim, ouça amigo, isso não existe. E saiu assim e só vejo assim a abrir a porta, estás a ver? E olha assim para a minha mãe e só vejo ele, está de sombra assim, e ele assim para a minha mãe. E lá foi embora e a minha mãe vai chegar à minha beira. Olha, meu filhinho, ele disse que ficavas aqui assim uma semaninha em dieta. E assim foi, fiquei. E é exatamente nesse período que é gravado o disco Hardcore. Se quem quiser agora ver no YouTube, do GNR Hardcore, há lá um personagem que está com uma máscara de super-homem que toda a gente julga que sou eu. Não, é o Jorge Lima Barreto com a máscara porque eu estava no hospital em dieta. Com humor não se brinca. Nunca tiveste nenhuma aproximação com drogas, nenhuma experiência? Já fumaste um charro? Sim, drogas pá, preferidas? Já fizeste xixi verde? Não, nunca fiz xixi verde, mas acredito que seja uma experiência inolvidável. Não, eu já depois de velho, pensei, agora deixa lá experimentar isto, deixa ver. Lá fumei aquilo e pá, não me fez nada. Antes pelo contrário, achei desinteressante. E uma vez estava a contar exatamente esta história, estava no auditório da Universidade de Aveiro, eu estava lá a falar com os alunos e não sei o quê, e um deles pergunta se, pá, se tendo em conta as coisas que eu escrevia, se eu não fumava coisas antes. E eu disse, contei essa história, eu disse, não, epá, experimentei uma vez, mas aquilo deu-me sono. E levanta-se uma voz na plateia e diz, tens que insistir. Bom, esta é possivelmente a mais longa introdução de sempre deste podcast e com esta conversa ainda não sabemos o que andaram a dizer os nossos comediantes, o que andaram a dizer e o que andaram a fazer esta semana. É o Disque Disse com a chancela da Iena. Esta semana, Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro... Desculpem, programa errado. Estivemos agora a ouvir o último episódio do Governo Sombra e ficamos com os tiques. O prémio da primeira polémica da semana vai para a PETA e para o Partido PAN, que querem que deixemos de usar animaizinhos em expressões populares E realmente o humorista tem algo a dizer. Por esta metade. É isso, mas eu sofro que nem um cão por causa destes burros que não entendem a linguagem. Sério, não entendem como é que a linguagem funciona. Há uma, por exemplo, uma das coisas em inglês diz-se, em vez de dizer matar duas coisas com uma cajadada, a expressão deles é to kill two birds with a stone. E então eles sugerem que seja to feed two birds with a scone. Ou seja, alimentar dois pássaros com um scone. Que é uma coisa. Eu não sei, esta gente não está atenta aos problemas do colesterol animal. Porque o scone leva ovos, leva manteiga, leva uma série de coisas que calculo que seja prejudicial à saúde dos animais, não sei. E sem pensar duas vezes, vamos atirar-nos de cabeça para o verdadeiro assunto da semana, pelo menos aqui no Burgo Humorístico, o prós e contras da passada segunda-feira sobre, ora bem, um tema muito original, os limites do humor. É verdade. Muito rápido começaram a escorrer os comentários dos humoristas ao debate que teve com alguns dos convidados. Herman José, Rui Sinal de Cordes, Bumba na Fofinha e Frederico Pombares. Comentários mais ou menos elogiosos. E nós descobrimos aqui um que nos pareceu ligeiramente mais... mirabolante. Para quê que fizeram prós e prós sobre o humor? É Natal e não tiveram para chatear? Não havia nenhum tema de jeito? A Fátima Campos Ferreira queria muito conhecer o Pedro Teixeira da Mota, então convidou o Franco Bastos a fim de criar uma relação de amizade para que ela possa vir a ser convidada para a próxima temporada do Arrecraço e assim fazer um tórrido amor contra a porta no camarim nos bastidores do programa com o Pedro Teixeira da Mota? Não sei. Pode ter sido isso. No fundo, desenhei este cenário apenas para que agora se possam deleitar nas vossas mentes a imaginar uma noite tórrida e casual de sexo escaldante entre Fátima Campos Ferreira e Pedro Teixeira da Mota. Obrigado, Diogo Batáguas. É realmente uma boa teoria, bem visual. Terminamos esta súmula com uma outra ideia original. Não fosse este o episódio dedicado ao Festival Idiota. Manuel Cardoso, na sua rubrica semanal na Antena 3, Pão para Malucos, pensou que podíamos acabar com a República. Isso mesmo, acabar com a República. Um herdeiro ao trono só sobe ao poder quando é um madurão de 60 anos que preferia estar a jogar dominó com os amigos maçons do que a tomar as lides do Império, não é? Olhem para o Carlos Inglaterra. O homem está nos 70. O homem está desesperado para que a velha morra. Ela está agarrada ao poder. Não há maneira de falecer. Eu só dou uma chance. Só aceito que Portugal seja uma monarquia se o rei for o Miguel Esteves Cardoso, ok? Ele já foi candidato pelo Partido Popular Monárquico, já partilhou a direção do Independente com o Paulo Portas, portanto sabe o que é aturar uma diva e sempre com intrigas da corte e, sobretudo, nesta fase da vida, tem indeléveis semelhanças com a Rainha da Inglaterra. Agora sim, sem mais delongas, fiquem com o Festival Idiota. Espero que gostem e contribuam com as vossas ideias bem idiotas. Importante, esta emissão não tem Nelson Nunes, que é um amigo muito especial e muito querido, mas volta para a semana. Mas tem Catarina Moura, que faz de Nelson Nunes muito bem. Vão ver que sim. Com humor não se brinca. Humor. Bom, sejam bem-vindos à primeira edição do Festival Idiota. Quando criamos este festival, a nossa ideia, continua a ser a mesma de resto, era que todas as pessoas pudessem participar ativamente, que dessem uma ideia, que houvesse um painel de jurados, que estão eles, Vítor Rua, Manoel João Vieira e Hugo van der Dinghe. Palmas, público! Bom... porquê é que estão aqui estes três? Porque eu acho mesmo que são as três pessoas mais idiotas que eu conheço e... Eu ia também dizer o seguinte, eu ia começar pelo contrário, que é o facto de tu nos convidares a nós para júri, acho que ganhavas logo o concurso, porque quer dizer... Foi a ideia mais idiota da noite até agora, sim. Ninguém teria essa ideia, mas pronto, eu só é a minha humilde opinião. Eu só gostava de cumprimentar toda a gente, e nomeadamente o painel de Jurássicos, e desejar também a todos os que estão a concorrer lá em casa uma boa sorte. Sim. Porque... E um pouco por todo o mundo lusófono. Eu sou aqui como papel um bocado tipo do Simon Cowell, do idiota, não é? Que vou ser bastante exigente, rigoroso na minha análise das propostas. Não, isso não sei se já repararam, dá para fazermos aquilo do The Voice. Exato. Pois é, exato, pá! Exato, pois exato, é, claro. Isso é incrível! Vai ser muito bom! Agora eu tinha reparado nisso, é bom, ótimo. É bom. Olha, mas antes de começarmos com isso, eu acho que vamos ouvir desde já algumas ideias. Okay. O que é que eu vos peço? Para ir assinalando, vocês podem ir assinalando as ideias que gostam mais, não é? Okay. Por isso é que tem uma caneta e papel. Ok, perfeito. Manoel João? Portanto, a tua ideia é que nós não pontuamos as que gostamos menos? Não, podem pontuar as que gostam menos também, mas terem uma orientação para depois. Às 7 da tarde, quando estivermos em direto, não só para o Facebook, mas também para a rádio, nós percebemos exatamente quais são as ideias que estão na pole position. Ok. Então nós não estamos na pole position neste momento. Não, ainda não começamos sequer a ouvir as ideias. Quem é o Facebook? O Facebook está a transmitir neste momento em direto tudo aquilo que nós dizemos. Ele que venha falar comigo. Vamos tentar perceber que ideias é que nos chegaram. Chegaram muitas e nós aqui podemos fazer desde logo uma triagem. Vamos ouvir a primeira ideia. Vamos a isso. Gostava de abrir também uma Primark gigante e só empregar pessoas com transtorno obsessivo compulsivo. Depois ir lá para a central, para as câmaras e divertir-me. Vi-os a ficar malucos. Ok, esta é a primeira ideia, acho que é um início bastante auspicioso. Mas gigante, para que empregava o quê? Para pessoas com perturbações obsessivas ou compulsivas. Eu tenho uma Primark. Eu gostei do tom da voz. E achei que tinha ritmo e nesse sentido acho que pedia para não ir para a equipa do Manuel João e para ir para a minha equipa, porque vamos crescer e vamos aprender juntos a... eu gostava de saber o que é um obsessivo. O que é que é o Primark? Peço desculpa. Eu acho que este júri, para começar, já está a demonstrar o que é o Primark, Fernando, tu sabes? Porque é dessa escolha. Ninguém sabe o que é Primark. Tu, é uma superfície comercial que vende pijamas em forma de rena e é verdade, tem os melhores pijamas de sempre. É, tem unicórnios, tem jacarés, tem coelhos, tem super-homens e roupa de alta qualidade a preços baratos, feitas por crianças em países... Já tenho o meu... Já sabes, não é? Só uma pergunta. Sim. As notas são de 29 a 0 ou de 0 a... Não é propriamente notas. Vocês têm que... É mais qualidade. A primeira, Primark, não é? Exato, segunda, Primark. Vamos à segunda. Pedia que fosse um bocadinho mais alto aqui embaixo, para ouvirmos. Preservativos para os dentes. Deixa-me explicar. Imagina, calo-vos os dentes. Chego à cozinha e tenho lá um pastel de Belém que a minha mãe me trouxe. E pá, não quer estar os dentes outra vez, não é? Então pronto, meto uma espécie de proteção na boca, nos dentes, como aquilo, saboreio e não sujo os dentes. Simples. Eu confesso que não percebi muito bem a ideia. Vocês perceberam? Sim. Sim, é muito bom. A nível mais teológico, quer dizer, é uma coisa quase de misticismo. Para já envolve Belém, até, não é? O nascimento mas de certa forma é bastante útil, por exemplo, quando se vai para um casamento, especialmente se é o noivo ou a noiva. Não, portanto, é útil sempre. Sempre. Rita, portanto, ficar com os dentes eu todos. O que eu diria é que nunca se deveria tirar um preservativo dental, é para ficar. Sim. É como a Toyota. E depois, quando se vai desesterterizar. Tira-se o preservativo e pronto. Podemos dizer palavrões? Eu posso estar enganado, mas quer dizer, logo para a segunda ideia é esta, quer dizer, isto elevou o patamar a um grau já assim, quer dizer... Um degrau? Um degrau, quer dizer... Muito bem, gostaste, Hugo? Evita, portanto, ficar com os dentes todos fodidos. Sim, certo. Bom, vamos para a terceira mensagem. Onde é que está o representante do Governo Criar Civil? Uma banda chamada Melhores Êxitos dos... E depois fazer um álbum chamado Anos 90. Mete à venda, pronto, e depois diz lá melhores êxitos dos anos 90 e as pessoas compram. E enriqueço, e depois pronto, as pessoas vão ouvir e pronto, não estavam à espera. Ok, esta é uma boa ideia. É uma boa ideia, mas tem um problema. É o problema da década, quer dizer, daqui aos tempos tem que se fazer tipo Alien 2, Alien 3, Predador 6. É, pode ser frágil, mas não. Tem uma fragilidade. Sim, tem possibilidades, não só anos 90, como anos 91. Anos 80, anos 2000, uma banda, eu respeitável, a banda Melhores Êxitos, acho que sim, e pode ir para baixo, e pode mesmo começar a fazer os êxitos de 2030 já. Hugo? Acho ótimo, acho muito bom, esta é muito mais boa uma ideia. Estás a assinalar, ok. Vou apontar tudo, sou o único que tu apontar-me. Ok, eu vou deixar de apontar porque assim vejo os teus, é melhor. Vou pelos Tive uma ideia, vou apontar as ideias todas. vamos ouvir outra. A quinta. Outra é, nos exames de condução tem sempre uma mulher ao lado, aos berros, a dizer coisas do género. Nunca escolhi os sítios, odeio tua condução bruta, a pasta de dentes é para se pressionar a partir de baixo, és um palhaço. pronto, coisas de género que é para ver quem está realmente preparado para, pronto, para a condução no dia-a-dia, não é? Esta é uma ideia que traz um problema relativo ao movimento Me Too, não é? Uhum. Mas tirando isso, é uma boa ideia. Mas eu acho que os novos Volvos já vêm equipados com isso. O XC69 já vem com isso. Hugo, até agora. Eu acho, eu não tenho a carta, mas já tentei tirar 4 vezes e por acaso a última instrutora era uma mulher. E vou, se me permitem partilhar um bocadinho, ela começou por dizer controla aqui a rotunda e eu comecei-me a rir a achar, ela tem imensa graça, controla aqui a rotunda, e à quarta vez percebi que ela fala mesmo assim e foi muito divertido, controla a rotunda, aquelas coisas giras que há um acordo ortográfico que não está certo, porque controlar é uma palavra do futuro. Controlar a rotunda no sentido de controlar circularmente. Sim, vamos, outra mensagem. Vamos a isso. Então, pronto, uma das ideias é vender chuveiros com um gravador escondido. Passado algum tempo, faz-se uma compilação das cantorias da pessoa que comprou o chuveiro e envia-se uma cópia para a casa da pessoa e chantageia-se o cliente. Pronto. Até agora, talvez esta ideia esta está no top. Conquistou mais o público. Esta. Chuveiro com um gravador incluído. Sim, mas devia ser gravador vídeo, não é? Sim, também, mas sim, isso já é um pormenor tecnológico que pode influenciar no fim a decisão se houver outra tão boa como esta, mas de facto esta é muito boa. Até agora é melhor, não é? É. Não, para mim não é melhor. Peço desculpa. Qual é melhor para ti até agora? Não sei. Ah, okay. Mas não é esta. Não, mas é, ainda por cima esta tem aquele suspense discoquiano, não é? Sim. Do chuveiro. Aquilo. Sim. Já repararam que o sinal das portas do Metropolitano faz o barulho do Psycho? Ah. Exato. Outra ideia. Ok. Temos sorte. Então, a minha primeira ideia seria para acabar com o terrorismo suicida islâmico. Então, a ideia era muito simples. A todos os suicidas islâmicos que morressem na altura do atentado, nós fazíamos um funeral cristão. E isto inibiu-os logo de ir ter com as 70 virgens. Logo à partida, eles pensariam duas vezes se iriam fazer algum atentado suicida ou não, porque, pá, não ter as 70 virgens, isto iria criar moça nos seus atos terroristas. Portanto, isto é a minha primeira ideia. E isto até podia dar para outro tipo de terrorismos. Imaginando que no futuro vamos ter terroristas budistas. Nós fazíamos um funeral islâmico e vice-versa. Ou seja, isto dá para todo tipo de religiões. Não temos que nos estar só a centrar só no terrorismo islâmico. Ou seja, contrariar aquilo que para eles seria normal. Bem, esta... Eu gostei muito da ideia dos funerais. É excepcional e ainda por cima é multiusos, não é? Quer dizer, é quase... Já estou a ver as pessoas a entrar no supermercado e a escolher que era uma islâmica, que era uma... Esta tem potencial de venda financeiro. É unânime. Esta é unânime. Tem pernas para andar, é uma ideia explosiva. Eu não gostei desta. Eu não gostei desta. Sim. Não percebi, não sei o que é isso do terrorismo islâmico. Tu és o mal do júri, é isso? Sim. Exato. É o Simon Cowell. Acho que tenho que esforçar muito mais. Vamos a outra. A minha segunda ideia dá para resolver uma data de problemas. 3. Ou seja, tornar ou permitir o canibalismo a nível mundial. E, meus amigos, isto resolveria grandes problemas mundiais. E passo a enumerá-los. O primeiro deles seria a fome em certos locais do mundo. Portanto, se somos canibais, as pessoas não passariam fome. Assunto resolvido. O segundo seria a sobrepopulação do mundo. Ou seja, se está muitas pessoas, o canibalismo resolvia. Claro está que iriam existir certos países que iriam sofrer mais com isto, mais nomeadamente os portugueses. Nós somos pequeninos, somos bem alimentados, isto até dávamos muito bem para as pipes, mas pronto, resolvimos um problema a nível mundial. E a terceira solução que isto traria seria o aquecimento global. Meus amigos, pensem lá nisto. Se o canibalismo fosse permitido, nós não tínhamos que comer carne de animais. Logo à partida, a produção de carne animal descia completamente, as emissões de CO2 também diminuíam, o mundo estava safo. Portanto, meus amigos, eu quero que pensem muito bem. O canibalismo pode ser a solução para grande parte dos grandes problemas mundiais. Por amor de Deus. Que dizer. Palmas, uma salva de palmas. Para esta ideia. Esta ideia é muito vencedora. Isso. Esta ideia está claramente à frente. Vítor, foste tu? Eu não consegui parar de rir, não é? Devo dizer ao público, sou, além de etnomusicólogo, eu sou também idiotólogo e por isso é que fui convidado. Claro, não é? Que estás cá. E nesse sentido rigoroso de idiotólogo, esta bate assim, quer dizer, eu permito-me a dizer que acho que vai ser difícil aparecer, seja o que for, acima disso, ainda por cima com problemas, com preocupações ambientais, ecológicas, não é? De certa forma. E mesmo relativo a eutanásias... Isto é o 3 em 1, é o 7, mas liga também muito com aquilo dos preservativos nos dentes, para evitar outros tipos de problemas. As duas juntas é loucura. Eu acho que temos aqui material para... Olha, Alvin. Manel, fala. Olha, Alvin, isto à partida parece realmente ser uma coisa promissora e paradisíaca, mas a verdade é que se institui o canibalismo, vai haver alguém que quer lucrar com isso. E vai haver, com certeza, muito mais criação de seres humanos. E os seres humanos também se peidam e também expelem metano, como vocês sabem. E alimentar seres humanos é complicado, mesmo com seres humanos. Mas imagina, portanto, vai haver... imagina, por exemplo, como aos leitõezinhos, não é? Imagina que logo nesse período eles ainda dão peidinhos pequenininhos e eram logo comidos na altura. Se quiseres comer só bebés, mas se quiseres comer pessoas maiores, e depois é assim, tens que saber que os bebés não nascem de bebés. Não os é só bebés, pode ser o Marcos Mendes. É preciso para já esperma e é preciso uma mãe. Ah, e portanto, é que não há bela sem senão. Vocês não veem que as coisas, portanto, interligam-se de uma forma complexa. Sim, pronto. Rigor é... Hugo, queres adiantar mais nada? Não, já falaste. Então, vamos a outra. É que temos muitas, muitas mensagens. Vamos ouvir outra mensagem. Caro Festival Idiota, o podcast Não Penses Mais Nisso traz também uma ideia para um jogo. Um videojogo, um smartphone jogo, seja o que quiserem. Um jogo inovador, baseado numa realidade e cultura portuguesa, mas que será apelativo para qualquer nacionalidade, sem dúvida. O GTA Grande Tuna Académica. Neste jogo, o jogador terá de selecionar a sua personagem, que poderá ir entre um nerd, uma tiazoca, um intelectual de esquerda, um geek, o que seja, e embarcar numa aventura que o vai levar de verme a Dux, se for bem sucedido. Terá de provar o seu valor nos rituais iniciáticos, embedando-se, tentando não ir para o hospital, criar uma reputação, faltando aulas, passando a exames sem estudar, chumbando a bastantes. As escolhas vão defini-los, por exemplo, se optarem por ir ou não para o MECO. Portanto, a gente vai agarrando um estudante e tipo vai quitando o estudante. Quitando é o estudante, isso? Exatamente. Sim. Vai tendo uma série de opções no mundo universitário, por exemplo, vai aumentar também os seus conhecimentos ao nível da sueca, do rally tascas, também testar as capacidades motoras. Vai depois, a certa altura, ter a possibilidade de entrar no gangue da própria tuna, escolher a sua arma, seja a guitarra, a pandeireta ou a bandeira, não é? Esse instrumento tão bonito. E pronto, participando também em todos os combates do gangue, que envolvem quase sempre garrafas de cerveja, bandolins e garrafas de tinto. E pandeiretas? E tem que fazer as danças das pandeiretas também? Parece-me já complicado. Saltar no ar e dar com os pés na pandeireta? Sim. Bêbados. E quem é que ganha? Ganha quem chegar a Dux. Aliás, ganha quem não sair da faculdade. O jogo só acaba. Isto pode ser daqueles jogos online que nunca acaba, porque está toda a gente que sempre quer chegar a Duke, fica em despender mais tempo na porcaria do jogo. É o Duke. Eu já vejo coreanos a jogar isto 24 para... sobre 24 e eventualmente a morrerem como se tivessem ido ao Meco. Mais uma vez, se tivessem parado uns segundos antes, era um minuto e meio antes, era melhor. Mas sim, tem potencial no início, começou bem, mas depois enrolou-se um bocado, não é, Manuel João? Houve aquilo que se chama o refrão, ficou repetitivo. O que se passa é que as pessoas têm necessidade de sublinhar algumas coisas. Nós compreendemos a ideia à partida. Logo. E à partida parece-me que até pode ser um negócio rentável. Muito bom, muito bom. Mas é assim, eu estou... E pedagógico. Eu estou disposto a pagar 500 euros para ficar com 99%... Da aplicação, portanto, não, eu fico com 99% da aplicação e vocês ficam com 1% dos lucros mensalmente. E se for nesse sentido, não sei se alguém está interessado também. Eu supo para 2%. É? 2%. Eu não vou, 2% não vou ao jogo. Então, Hugo, o Alvin teve agora aqui uma ideia, não foi? Sim, foi uma ideia muito boa, que é colocar o Hugo daquele lado para ficar sim. O júri todo ao lado fica, dos fica outros. Lá. Não, vocês deixem estar. Ele só vai tirar o teu casaco. Está aí, que eu ponho aqui. Aqui, exato, pronto, aqui está, que assim vocês ficam, okay. Ficam aí todos... E agora fiquei com... Ficam mais juntos, não é? Estavam a fazer a confusão... Fiquei com três garrafas de água. Estes jovens não têm contacto não podem copiar com a realidade do mundo capitalista. Estas canetas têm o demónio. Ora, Hugo, como é que tu ficaste depois desta mensagem? Eu gostei bastante desta ideia. Já havia, aliás, um jogo quando eu era criança que se chamava School Days, não sei se jogaram, que o objetivo era fazer isso, era tirar papéis à cabeça dos professores e podia-se escrever, era muito difícil fazer isso porque os professores vinham atrás de nós, não, é verdade, deviam, e podia-se escrever coisas num quadro, como por exemplo a professora de alemão é puta, por exemplo. Foi uma coisa que eu fiz no liceu e não correu bem. Olha, vamos aqui ouvir mais uma. Alô, Alvin e amigos do Festival de Ideias, daqui Charlie Mancini. Neste momento acabei de perder um voo para Lisboa, houve aqui uns imprevistos, greve de metro, Uber e blá blá blá blá blá. Ora bem, a minha ideia é o seguinte, haver um kit de emergência para imprevistos. Imprevistos de, por exemplo, não voar ou não apanhar o comboio devido a fatores externos e a terceiros. Portanto, a ideia é a seguinte, havia... uma lista de pessoas que podiam dar serviços às pessoas que estavam nesta situação de stress. E o que acontecia? Sei lá, massagistas profissionais, músicos, pessoas que tenham grande jeito para cozinhar e também, claro, pernoita, não é? Estadia. E então, nesse kit, aliviava o sofrimento daqueles que estão numa autêntica seca, como é o nosso caso, que só temos voo amanhã às 14. Então, esta é uma ideia vencedora, sem dúvida alguma. Grande abraço, Alvin. Eu penso que este kit já existe e pode-se fumar, pode-se cheirar. Enrolar. Eu ainda há bocado tive com um kit desses, antes de vir para o programa. Mas portanto, isto no fundo não é uma ideia particularmente original. Mas já existe. Não, eu acho que por outro lado as agências de seguros também podiam pensar nisto. Portanto, já há um outro nível, não um nível de um produto que provoque alterações a nível dos sintomas psicotrópicas, mas sim estamos a pensar a nível de seguros. Eu diria um seguro para tudo, um seguro que dá para tudo, parece-me para todos os riscos, portanto, tudo. Né? Tudo e qualquer coisa. Outra ideia. Ok. Ora, então, boa noite, Alvin. Então, a minha ideia é a seguinte: é um serviço chamado Serviço Chapadas de Luva Branca On Demand. Como é que este serviço funciona? Este serviço serve para aquelas pessoas que, por possuírem cargos de extrema importância ou por terem personalidades muito fortes, por já terem sido presos por agressão de arma, por agressão ou simplesmente por terem caras de maus, nunca são confrontados com a realidade nua e crua. E assim, familiares, amigos ou colegas de trabalho podem solicitar de forma anónima um profissional de chapadas de luva branca que irá acompanhar essa pessoa e dar-lhes uma boa dose da realidade. Assim é frio e sem medos. Pronto, é assim, de repente lembro-me logo de algumas pessoas para quem este serviço ia servir perfeitamente. Esta ideia é boa, estava de pala. Que há alguma parte do público a reagir de forma efusiva. Isto uma aplicação, aqui é que sim, uma app, não é? On demand, chapada on demand. Eu lembro-me, há uns anos havia uma empresa que era de Braga, que o que eles faziam era, eu acho que era um verdadeiro serviço público, porque eles acabavam os relacionamentos. Isto é, tu contratavas a empresa, ele ligava para a pessoa com a qual tu querias acabar o relacionamento. Isto existiu mesmo. Era, não és tu, sou eu, não é? Devia haver o contrário também. Epá, não sei o que é, como é que é de falar. Nós tratamos disso. Olha, nosso cliente está interessado em si. O nosso cliente está interessado em si, que é o contrário disso. E se lembrou-me também um outro serviço chamado Cobrador do Fraco. Ah, sim. Que também ainda existe. Que é parecido com isso também. Que também resolve. Havia o Cobrador do Fraco. Havia o Cobrador do Fraco. Chapada luva branca. Estive lá muitas vezes à porta também. De casa. O acho que sim, acho que é um serviço. Eu acho que, não, que se pode investir, tem potencial. Tem potencial económico. Ok, ficaram animados, mas não ficaram exaltados, não é? Quer dizer, depois do canibalismo. Canibalismo vai ser difícil. Vai ser difícil bater o canibalismo. A propósito de canibal, queria só contar aqui uma história. Vocês conhecem Entre Canibais, no mundo dos canibais? Sim. Se aqueles tipos estão num bar e aparece uma gaja sem um bracinho e uma perna. Olha, esta é a gaja que eu ando a comer. Um vislumbre do futuro. Bom, deixa-me ouvir aqui mais outra mensagem. Okay. A minha ideia consiste em, e até vai ajudar o Alvin, penso eu, para abranger mais público, visto que a rádio e os audiovisuais na internet são hoje em dia as ferramentas. Se formos a reparar, não há nenhum audiovisual com língua gestual. Poderíamos arranjar uma empresa em que traduzisse os vídeos, agora falando uma lugubreza, falando a prova oral, as manhãs da 3, tudo o que é transmitido com língua gestual também. Comediantes, para chegar também a um país maior, como o Brasil. Acho que seria importante mesmo para os pais que não são, que por exemplo são surdos e as crianças não, e em que as crianças ouvem o que há na internet e os pais não sabem o que estão a ouvir. Penso que seria uma ideia inovadora, pois ainda não vi nada. Há aqui uma coisa que eu acho que é, João, que é uma rádio puramente áudio com linguagem gestual. Isso é que eu acho que é um desafio. Conseguir construir uma rádio sem imagem, mas com linguagem gestual. Para surdos. Sim. Rádio, áudio para surdos, com linguagem gestual. Eu acho que se este concorrente tiver uma ideia técnica para conseguir isto, para mim tenho. Pode ser que o serviço da Chapada de Luva Branca usa-se. Aí existirá a parte táctil, com certeza, meu caro. Mas aqui, a parte visual sem visual é muito importante. Visual sem visual, muito exatamente. Bem. Olhem, nós estamos a receber cada vez mais mensagens. Curiosamente, também nos enviaram vídeos. Há dois vídeos. Agora sim, nós vamos virar-nos costas para o público. Vídeos. Okay. Mas é só durante uns pouco tempo. Vamos ver dois vídeos que nos enviaram. Esse primeiro. Olá, a ideia que eu acho que faz falta ao mundo é através de se construir uma estátua em todas as cidades de Portugal e do mundo, em que estivessem representados a criança, os pais, o médico ou a médica obstetra e o professor ou a professora, para levar a criança a património da humanidade. Pois está provado cientificamente que as crianças nascem puras. Nós, adultos, é que as levamos para os abismos. Obrigado. Esperem lá, está alguém a falar sério neste festival? É isso, eu não é comento, isso que aconteceu aqui? Eu não comento qualquer... Eu estou em estado de choque. Eu acho que se fizeram determinadas experiências já com crianças e descobriu-se que também não é exatamente... que a criança é patologicamente perversa, portanto... Não... Se me permitem contar uma agora, história... Agora, a perversão pode ser completamente inocente, isso sim. Eu quando tinha... Haverá qualquer coisa mais inocente que uma perversão? Já posso? É uma pergunta. Não, espera, sim. Espera, não, é isso que eu te pergunto. Será que existe alguma coisa mais inocente do que uma criança perversa? Eu vou partilhar uma história que demonstra que as crianças não são completamente puras. Eu, quando tinha 7 anos, mais ou menos, estava em casa da minha tia e queria jogar um jogo que o meu primo estava a jogar. E o meu primo não me deixou. E eu cheguei à sala onde estava a minha mãe, a minha tia e mais algumas amigas e disse: estas senhoras são todas putas. Calma. E depois virei-me para trás, como se estivesse a falar com o meu primo, e disse: pronto, já disse aquilo que me mandaste. Foi a minha vingança. Todas as crianças não são todas puras. Bom, mas está bem, a criança através... Podia ser a exceção. Se calhar era a exceção. Há regra, mas... Olha, peraí, há mais um vídeo, há mais um vídeo. Há mais um. A minha ideia é a seguinte: faríamos uma votação, tanto nas famílias como nas empresas, de 3 em 3 anos. Em que é que consistia a votação? Votávamos na pessoa mais odiosa, tanto da família como da empresa, a pessoa mais odiosa que mais mau ambiente cria, e a pessoa que tivesse mais votos seria imediatamente retirada da família ou da empresa e colocada em uma das empresas ou famílias de acolhimento que teríamos, que iriam receber pessoas excluídas. Ou seja, íamos limpar o ambiente da nossa família ou empresa e colocar o problema no outro lado. E pronto, a minha proposta idiota é esta e acho que vai tornar o mundo melhor. Abraço! Ora, aí está. Daqui a 10 anos ele vai voltar. Ah, não, mas não é idiota, é uma proposta que não é idiota. E aqui estamos a ver já que os currículos vitais se mandam por vídeo. E eu acho que é um bocado nazi, tipo, escolhermos, mas acho que é uma boa ideia. Tipo, a avózinha é odiosa, vai para outra família. Há políticos que são eleitos com este aí põe-se problemas de tipo heranças, ela é odiada. E o que é que se faz com a herança da pessoa que vai para outra? Mas outro a primeira lado? Parte da questão da proposta dele já existe, chama-se lares, não é? Um bocado. Sim, pronto. Isso já é feito e também havia nos campos de extermínio também a eugenia. Antigamente no Tirol. Outra ideia. Ok. Olá, meu nome é Mário Camolas e a minha ideia é esta. O Molhangas é um restaurante só de molhos. Essa é a melhor parte. Aqui serve-se apenas o essencial, o vosso molho favorito. O da bitoco, o da bifana, dos caracóis, das amêijas de abelhão pato. É escolher e acompanhar com o tipo de pão que se gosta mais. É, eu conheço esta ideia. O Molhangas pode ser um negócio com um futuro muito auspicioso. Gostaram? Chega a nossa Catarina Moura. Uma salva de palmas para a Catarina Moura. Palmas. Ela chegou, viu e venceu. Vou-lhe dar aqui. Está animada, não está, Catarina? Então senta aí. Está loucura. Ok, Catarina. Tu vais chegar basicamente para a parte do best-of do... Sim. Não está? Eu queria também pedir ao público, por favor, não se apertem muito. Acho que está o outro ali. Há crianças. Ah, pois está. As crianças são o futuro do amanhã. E devíamos fazer estátuas às crianças. Oi. Já deu. Então, está tudo. Ok. Pá, está animado isto. Pois está muito animado. Há quanto tempo é que chegaste agora mesmo? É pena não terem aberto a sala grande. Não é? Pois era, se com a sala grande seria ainda mais animado. Não, é que é uma questão de espaço também físico, não é? Sim, porque eu acho que o espaço físico influencia muito a maneira como nós pensamos cá dentro. O espaço mental e o espaço físico estão muito ligados. Sim, e isto, como para ter ideias, dá para jeito. Entrar, só ter que passar por aquela multidão toda. Não, é horrível. Já despleta coisas e chegamos aqui sem a carteira, sem telemóvel, sem nada. Vamos ouvir outra mensagem. Olá, boa tarde. O meu nome é Diogo Faria e a minha ideia é a seguinte. Toda a gente sabe que o metro de Lisboa tem um grande problema a nível de barulho. Então a minha ideia é simples. Para que o metro seja o meio de transporte mais silencioso do mundo, a única coisa que temos que fazer é forrar todas as carruagens com caixas de ovos. Porque toda a gente sabe que as caixas de ovos são à prova de som. E assim o barulho poderia ser feito lá fora na mesma, mas não chegaria aos passageiros. Muito obrigado. Ok. Sim. O que é que acharam? Eu, como especialista no som, tenho algumas dúvidas relativa aos decibéis produzidos e à caixas de ovos, não é? À eficácia do material. Mas, como este programa é um programa de ideias idiotas, quiçá, por exemplo, com 10 trilhões de caixas de fósforos, de ovos. É não, não, mas peraí, antes de continuarem, vamos entrar para a emissão propriamente dita. Olha, deixa-me colocar mais uma mensagem. Alvin, a minha ideia espetacular era que os carros que andam na estrada tivessem uma rampa à frente e atrás para que nós pudéssemos passar uns por cima dos outros e não ter que ir atrás de pessoas que só estorvam e conduzem mal. Obrigada e boa noite. Gosto muito desta ideia. Isso era aquele sonho do passa por cima e passava, e as pessoas passavam mesmo. Isto é ótimo. É bem, gosto muito desta ideia. Esta ideia é muito imaginativa. Será que já tentaram? Será que é a primeira pessoa que se lembra disto? Trouxe novo programa a outro nível. É que é uma ideia que vai dar muito, muito trabalho para nós, para a nossa metalurgia. Sim. E para os nossos serralheiros. E engenheiros e essas coisas. Mas isto mais serralheiros. Isto é um bocadinho mais Mad Max, não é? Mad serralheiros. Max. Isto existe de certa maneira. Eu passo horas a ver os Russian Road Rage no YouTube. Que são vídeos só de pessoas russas à pancada no trânsito. E há pessoas que têm os carros um bocadinho maiores e às vezes fazem essa. Eles dizem em russo: passa por cima! E eles passam mesmo por cima. O teu sotaque russo é. Eu só queria chamar a atenção. Queria chamar a atenção para a questão da visibilidade que deve haver atrás e à frente dos carros. Não havendo uma rampa à frente, é complicado nós sabermos para onde é que estamos a ir, às vezes. Não, mas faz sem transparência. Um acrílico, um quadradinho em acrílico. Ok, ok. O acrílico voltou a estar na moda. O acrílico que está muito... A transparência está muito na moda. A transparência está na moda. Olha, nós temos aqui algumas pessoas que vieram apresentar a sua ideia ao vivo. Eu chamo a primeira, ou se quiserem, querem apresentar-te aí ou querem aqui em palco. Então, vem tu. Há pouco tivemos aqui uma... Quem é que quer vir primeiro? Vem uma rapariga, um rapaz? Vá, primeiras senhoras. Vem uma rapariga que eu conheci. Ela estava ali junto do orçamento participativo. Batamos tentar palmas. Perceber. Batamos uma salva palmas. De palmas para ela. Sim, sim, sobe. Nós temos aqui um micro. Está ali. Onde é que está? Está ali. Ah, exato. Boa. Ora, cá está. Qual é o seu nome? Desculpa. Como é que chama? Inês, não é? Inês, queres sentar? Ok. Então, qual é a tua ideia? Então, eu não sei sequer se isto se consegue contextualizar aqui, mas pronto. Ok, vamos a isso. Então, é a criação de um equipamento para pôr beatas. Isto foi a minha ideia inicial de beatas, mas pode-se pôr, por exemplo, pastilhas e isso, assim, mais adaptado à minha idade. Mas beatas de cigarros, não é? Sim, não sim. É aquelas da... Não. Não. Igreja, era o que ia dizer. Não, ninguém fuma na igreja. O tamanho do equipamento nem sequer dava para essas. Portanto, é um equipamento que é transparente, tem assim duas zonas e uma pergunta, por exemplo, uma pergunta de género: quem vai ganhar o derby este fim de semana? Sporting, Benfica. E as pessoas acabavam de fumar e colocavam a beata na que queriam. Ou seja, ficaria um Sporting maior, não é? Obviamente, com mais beatas, um Benfica com menos. Ou, por exemplo, qual é a música que preferem de Manuel João Vieira? Tinha. Agora é a parte em que eu não sei nenhuma, não é? Mas... Desclassificada agora, Manuel. Não. Aquela... Pelo contrário, gosto muito. Marilu? É, não é? E Maria de Lourdes Modesto, que é o nome verdadeiro da canção. Pronto, e então consistia basicamente nisso. É uma boa ideia. Sim. Que acham público? O voto deixa de ser universal, não é? Sim, é idiota que vê. Passa a ser só dos fumadores. É boa ideia. Espera. Obrigado, Inês. Deixa bom, estar. Vamos ouvir aqui outra mensagem que, entretanto, nos chegou. Várias, isto aliás. É avassalador. É avassalador, tantas ideias e tão geniais constantemente. Onde é que estavam estas pessoas? Quer dizer, onde estavam as pessoas estavam sedentas de um espaço. E é incrível que é de todas as classes sociais. Um sapateiro, um neurocientista. Alguém, sim, o presidente da Liga de Bombeiros também está aqui esta noite. Obrigado por ter vindo. Outra mensagem. Vamos ver. Calorosas saudações. Meu nome é Tiago Gonçalves e eis a minha ideia idiota. Minha ideia idiota foi, digamos, congeminada quando estava na latrina, porque é um sítio onde efetivamente dá para pensar melhor. Dá para pensar melhor enquanto tento exercer algum controle sobre o esfíncter. Mas não é sobre isso que eu quero falar essencialmente sobre trocar de vida. Esta ideia consiste no seguinte: criar uma plataforma com um catálogo de pessoas com as quais nós poderíamos eventualmente trocar de vida. Claro que isto não seria obrigatório para toda a espécie humana. Quem quisesse aderia à plataforma e depois poderia tentar fazer um pedido de troca de vida com alguém. Esta troca de vida implicaria, por exemplo, nós continuávamos no nosso papel, não é? Com a nossa mesma identidade, mas mudávamos de casa, de profissão, amigos e família, íamos viver com amigos e família dessa pessoa com quem trocássemos de vida durante uma semana. Ora bem, só para tentar esclarecer, claro que há determinadas circunstâncias que podem complicar, nomeadamente, por exemplo, na execução de uma profissão. Vamos imaginar que temos um médico e um pedreiro a trocarem. O médico pode não saber ser pedreiro e o pedreiro pode não saber ser médico, de maneira que havia um grupo de especialistas na plataforma, nessa aplicação, o que fosse, que estaria encarregue de ser matchmaker, ou seja, colocava pessoas a comunicarem umas com as outras pessoas com competências semelhantes. Pronto. As pessoas tinham que se qualificar de alguma maneira para serem trocadas de vida. Pronto, e é isto a ideia. É quase como uma experiência social, quem sabe um futuro reality show. Fica à vossa consignação. Um forte abraço. Eu gostei muito desta ideia. Gostei muito. Bonita. É um bocado Total Recall, não é? É um bocado aquela ideia de Total Recall. De se dizer assim, eu quero viver ou reviver, agora quero ser. É também um pouco aquele filme Mãe para Ti, Pai para Mim, não é? Aquele que são. Sim, eu já vi um filme deste género. Já toda a gente viu. Há um agora novo na Netflix de uma plebeia que quer ser princesa com a Jennifer Hudson. Portanto, este plot já aconteceu. Olha lá, por falar em mudar de vida. Isto é um fetiche que as pessoas têm de trocar de vida. Vocês sabem aquelas pessoas que dizem. Existe desde o tempo dos egípcios. Sim, aquelas raparigas que dizem que houve uma aplicação. Cleópatra. Havia uma aplicação no Egito. Que era à base de. Era um gato, aquilo tinha que se apertar os olhos do gato e aparecia-se noutro ponto que queria perguntar, do mundo conhecido na altura, portanto, na Grécia. Porquê é que essas pessoas eram sempre a Cleópatra, pessoas famosas? Um gajo nas vidas anteriores nunca foi um pedreiro ou um sapateiro? Ou não, é que no tempo. São sempre umas coisas do caraças. É que no tempo, por exemplo, Cleópatra ela era normal, era como se, ela, aliás, era, por exemplo, Cleópatra da Silva, por exemplo. Sim. No tempo da Cleópatra. Marco Polo de Teixeira. Só existia a Cleópatra. Era a única pessoa digna de registro também naquela altura, os outros também. Quem é que tu ias ser no tempo da Cleópatra? Pois. Não havia mais ninguém. Tens razão. Outra mensagem. Júlio César. Olá, Alvin. Meu nome é Rui Cristina. Estou a enviar a ideia, a minha ideia, a melhor, a ideia vencedora do Festival Idiota. Então a minha ideia é muito simples. Eu acho que muita gente já teve esta ideia. Simplesmente não teve uma maneira de a concretizar. Então a minha ideia é a seguinte. Todos os dias, num grupo privado ao qual uma pessoa se deve inscrever, tipo uma app, todos os dias as pessoas inscritas desse grupo colocam lá 1 euro. 1 euro, todos os dias, religiosamente. Se formos a pensar assim, são as pessoas com capacidade económica que vão poder inscrever-se, que são pessoas com capacidade económica que vão poder ter a app. No entanto, em um mês, a pessoa vai gastar 30 euros. E o que é que ganha com isso? Todas as pessoas que estiverem inscritas, consoante o número de pessoas que estiverem inscrito, recebe aleatoriamente todo o dinheiro de um só dia. Há imensa gente presa na América com esta ideia. Ou seja, sim, deixa eu ouvir. Temos 1000 pessoas durante 30 dias, cada uma dessas 1000 pessoas colocou 1 euro na aplicação. Todos os dias. E todos os dias, aleatoriamente, uma dessas pessoas vai ganhar 1000 euros. É uma boa ideia ou não é uma boa ideia? Bernie Madoff aprendeu a falar português e está connosco. E um grande beijinho. Madoff. 10 milhões. Estavas a ouvir? Muito, não, muito Deus. Tá, eu, se não tivesse o microfone nas mãos, batia palmas. Porque isto Deus abençoe. Para ricos é ótimo. Uma salva de palmas aqui para a produção deste ouvinte. Eu só gostaria de dizer uma coisa. Ainda está o ouvinte a falar. Espera lá, espera lá. A ideia não acabou ainda. É Rui Cristina. Ainda é repetido, agora é repetido. E pronto, eu de certeza vou ganhar. Não. Depois digam-me então alguma coisa pelo WhatsApp. Muito bem. Grande abraço. Digamos e um obrigado. Bom é só pena obrigado. quando ele ganhar, não termos 1.000 euros para lhe dar. Eu posso dizer. Posso só dizer sim, uma coisa? Isto não é absolutamente nada absurdo. Não tem nada de extravagante. É uma ideia perfeitamente normal. Toda a gente faz. Infazível. E chama-se, tem nome, chama-se Rifas. Rifas eletrónicas, não estou a perceber qual é o que é que isto tem de extravagante. No se, fundo, é, sensato, é muito sensato. Isto é a fatura da sorte, só que sem faturas. É. E sem carro. É melhor. Bom, vamos ouvir mais algumas. Estão a chegar muitas ideias, temos que nos apressar. Mais uma. Alvim, uma ideia para ficar podre de rica. Sem grandes investimentos, sem grandes logísticas, muito simples. O nome é autoexplicativo. Gelados, Água de Fátima. Diz lá se isto não ia vender melhor que pãezinhos quentes lá no meio dos católicos todos. O que é que achas, hã? Depois já se ter andado a vender pedras de estimação e ar em caixinhas. Quer dizer, gelados da Água de Fátima, tenho a certeza que só podia fazer milhões. Eu acho obrigada, que tem que ser granizado pela textura da água. Já. Eu devo dizer que já fiz café com água de Lourdes. Trouxeram-me uma garrafa. Vocês, eu pus dentro lá da Nespresso. Eu descobri um texto em Lourdes. E então, assim, melhorou o café da cápsula? O café ficou igual, mas a minha vida desde aí nunca mudou. Mais foi a mesma. Assim, verdade. Vocês desculpem lá, mas por que não simplesmente gelados de água benta? Benzidos pelo Papa. O Vaticano pode ganhar algum dinheiro com isto. Porque é uma coisa que água benta, o Vaticano já é um tem pouco dinheiro, não é? Sim, sim. Bom. E poderia ser uma coisa também para começar nas igrejas da junta de freguesia, para angariar dinheiro para as paróquias, não é? O padre benzia a água, comprava-se uma daquelas máquinas do Lidl, que é um investimento residual, e vendia-se. Empatava-se o dinheiro, digamos é assim, na máquina. Não é? Eles todos na Eucaristia, todos em fila, não é? E estava o gajo na máquina de gelado. Em nome de Cristo... E tirava. Com chocolate? Não, com chocolate caramelo. Chocolate ou água benta? Outra mensagem. Água de Fátima, porque a água de Fátima em si não é benta. A questão é essa. Mais mensagens. O meu sonho é ter carros movidos a estupidez. Com a quantidade de gente estúpida que anda por esse mundo fora, para estar só abrir a janela e dizer bom dia a alguém que certamente ia responder o suficiente para testar o carro. Obrigado. Ou seja, carros que funcionavam estupidez, foi isso? É muito, sim, bom, sim, muito bom, muito bom. De repente, quando eu já estava a perder a esperança que surgisse alguma coisa positiva... É verdade. Eis que surge... Outra mensagem. Do nada. É verdade. Outra. É ecológico. Boa noite, Alvim. Boa noite, convidados. Epá, vão-me desculpar, mas eu só tenho ouvido ideias de treta. Epá, como dizia o meu chefe, ideias de merda. Epá, a minha ideia é, pá, a melhor de todas, era a partir de hoje, já, no minuto seguinte, pá, andarmos todos nus, roupa fora, tudo, a população mundial toda nua. Epá, acabava com depressões, pá, com corpos perfeitos, pá, com, pá, doutores talons, pá, acabava com isso tudo. Acabava-se o negócio da perfeição, pá. Iríamos ser certamente todos muito mais felizes. É pá, acabar com a roupa. Acho que é uma ideia fantástica, pá. Vieira, pá, és o maior. Alvim, curto bué. Pá, um abraço. Eu queria dizer e só o este frio? Ouvinte. Como é que a gente acaba? Só este ouvinte só tem duas coisas a dizer e que são duas. Quase dois nomes, não é? É Marcos Mendes e Manuela Ferreira Leite. Quer dizer, o traumatismo, as coisas traumáticas, mas não digo mais. Eu queria pôr... Podes eu nunca queria, chegar posso, a cruzar posso responder, com posso, ele. Posso só dizer uma coisa em relação a este, e por causa do Marcos Mendes, eu acho que na questão do futebol para políticos, ou do futsal para políticos, acho que temos que equacionar a ideia de onde é que fica o Marcos Mendes, fica no futsal ou nos matraquilhos. Isto aqui é uma questão importante. Em relação a esta parte que vem aqui explicitada, em relação a tudo andar nu, eu acho que faz todo o sentido com o aquecimento global. É possível. Ah, mas ainda hoje, eu estava de casaco lá fora e estava a sofrer um pouco. Está frescote. Vamos deixar isto para abril, se calhar. É a minha sugestão. Vamos a outra. Olá, boa noite, Alvin. Boa noite a todo o auditório e também ao júri. Aquela ideia que eu vos vou partilhar hoje foi uma ideia concebida na Queima de Coimbra com um amigo meu e é uma ideia revolucionária para o nosso país. Esta ideia tem como base limpar as matas portuguesas. E como é que nós pretendemos fazer isso? É limpeza de matas por satélite. Portanto, lançamos um satélite para o espaço, para a órbita sideral. Satélite esse que está equipado com a mais recente tecnologia de limpeza de matas. Portanto, é isso que acontece, é a limpeza de terrenos e matas por satélite. É esta a nossa ideia, achamos que é uma ideia ganhadora. Quem quiser investir nesta mais recente tecnologia que limpa as matas por satélite, é só contactar e desenvolveremos toda essa tecnologia para o futuro. Mais informações, consulta o folheto informativo, não é? Porque a parte técnica... Como é que se chama este senhor? Eu fiquei sem perceber se a tecnologia já existia e depois ele no final diz, não, nós desenvolvemos a tecnologia. Eu gostava de dizer isto. Como é que funciona, senhor, em termos técnicos? Olha, volta para o ano, porque neste momento ainda estás um bocado verde, pá. E não deixes o emprego fixo que tens. Mas também há uma coisa que eu gostaria de lembrar, que é, ele fala numa nova tecnologia e esquece que, por exemplo, em vez de se mandar para o espaço o tal satélite que custa milhões, não sei o quê, põe-se umas cabrinhas a pastar e elas limpam aquilo na maior. Também há essa, não é? Há essa. Mas outra mensagem. Mas tirando isso, é logo satélite, claro. Ok. Não há cabra, eu tenho uma ideia bastante idiota para um concurso. Pegarem ditados populares que envolvem animais e transformá-los em ditados populares que envolvem deputados do PAM. Muito obrigado e uma boa noite. Olha, acho que faltava uma ideia que envolvesse o uso da língua, não é? E das tradições populares. Sim, gostei. Sim. Boas ideias estão a chegar agora. Outra ideia. A minha ideia, na verdade, é uma espécie de dois em um. E, portanto, a minha ideia idiota é eleger o candidato Vieira como futuro Presidente da República e colocar o Vítor Rua a compor e escrever o próximo hino nacional. Muito obrigado. Gosto. Já está, é uma ideia muito aplaudida. Isso é uma coisa na qual já estamos a trabalhar. Sim, já há bastantes anos. Há 30 anos. Sim, mais ou menos. Aliás, eu, é este ouvinte, eu diria, como o Pedro Homem Melo, que é, eu sou suspeito. Quer dizer, para mim esta é vencedora, mas sou suspeito. Não, mas ele também, ele sugere que tu sejas o futuro, que te candidates a futuro Presidente da República. Mas portanto, eu já sou um candidato a futuro. A questão não é essa. É que eu e o Vítor todos os anos nos reunimos nos jardins e olhamos um para o outro e dizemos, é desta. E depois paramos e na seguir olhamos outra vez, é desta. Sim, mas somos nós que desistimos, atenção. Não é? Sim, isso é muito importante. Uma mensagem, por favor. A minha ideia, e quem sabe alguém agarra nisto e faz dinheiro, se não for altamente e perfeitamente idiota, que talvez nem seja tanto, mas é um pouco, era autocolantes das frutas comestíveis. E assim é, porque eu acho que já comi imensos tenho a certeza que já comi imensos autocolantes de frutas. Pronto. Mas as bananas descascam-se, estamos todos na mesma página, não? Não, mas se ela já comeu, de certa forma, são comestíveis, não é? Estes autocolantes. Sim, mas se os autocolantes fossem comestíveis, de facto, dava jeito. Sim, como se diz dos cogumelos, não é? Que eu gosto desta ideia. Esta ideia é boa. É possível comer papel e montes de cenas. Qual foi a pior coisa que já comeste? Eu queria dizer para voltar para o ano. Portanto, neste momento ainda tem, portanto, se calhar que treinar um bocado. E olha, a tua vida não é isto, pá. outra mensagem. Olá, a ideia que vou apresentar é revolucionária, como todas as grandes ideias idiotas. E é revolucionária neste caso porque transforma uma experiência dura e negativa em algo positivo. A minha ideia é a seguinte. Estão a ver aquelas pessoas que, por terem tido cancro na laringe, têm que usar um aparelho na garganta para se ouvir a sua voz, mas que isso faz com que a voz soe um bocado estranha e desagradável? Ficam a falar assim, de forma robótica. Ora, o que eu proponho é colocar nesse aparelho o conhecido software de afinação Autotune. Desta maneira, apesar de terem as cordas vocais afetadas pela doença, estas pessoas vão cantar mais afinadas que nunca e conseguirão, muito provavelmente, ter uma carreira na música pop. Obrigado, boa noite. Bem, eu bom, posso... Não sei como eu, é que... Eu gostaria de dizer uma coisa, mas por favor, Vitor. Eu digo, em primeiro lugar, eu acabei de comprar, mesmo há dois dias, um vocoder que tem o autotune, né? E, portanto, posso falar... Sobre isso. E recordo-me, portanto, só as duas memórias que eu tenho é, uma, há dois dias ter comprado esse sintetizador que tem o autotune, e para aí há uns... 6 anos estar a ver um Benfica Porto, não é? E estava assim aquela gente, e tudo, eu quase a ver aqui a cair, tudo a empurrar, assim, e ouço assim ao meu lado, assim, tive que olhar para baixo, que era um velhinho assim, mais pequenininho, e ouço assim para lá, assim, para o ar, não é? Assim, é para o caralho! Ele estava com o aparelho, é para o caralho! Então, nesse sentido, eu estou a imaginar. Com o autotune, não é? Era quase, entrávamos quase em como é que se chama? Verdi, não é? Uma ópera de Verdi, não é? Já assim. Hugo. Achei bonito. Outra mensagem. Será que tivemos aqui a fazer pouco da doença neste bocadinho? Não, eu acho acham que estivemos? Não, tudo. Não, isso é... Eu acho que o Darth Vader, com isto, pode ficar com a voz da Tonisha, por exemplo. Mesmo da Cornish. É uma ideia. Mais uma mensagem. Estão a chegar mesmo muitas. Temos que ser breves. Olá a todos, novamente. Epá, queria só retificar a minha ideia de há pouco, andarmos todos nus, e acrescentar algo de muito positivo. Epá, andarmos todos nus e podermos acasalar. A qualquer altura, a qualquer momento, opá, podermos acasalar uns com os outros, sem qualquer requisito, opá, em vez de perguntarmos a uma mulher bonita, olha, desculpe, tenho horas, já agora, o que é que faz logo à noite? É pá, irmos direto à pergunta, podemos acasalar neste momento, já? Pá, acho que era uma ideia fantástica, juntamente com o facto de andarmos todos nus. Assim podíamos escolher o nosso companheiro ou companheira, neste caso, mais bonito. Um abraço a todos. Vieira, adoro-te. Alvin, és o maior. Ora bem, isto já existe, que é o sábado à noite, não é? Há uma coisa chamada... Eu moro na Rua da Imprensa Nacional e acontece isso sempre no cimo da rua. Há uma coisa chamada nudismo também. Que existiu em tempos, deixou de se fazer, não é? Surpreende-me sequer. Já não faço nudismo, já não faço. Se vamos acasalar, me surpreendo mais nesta ideia. Já agora deixa-me dizer que estamos a 10 minutos do final. Fizeste nudismo? Eu? Sim. Eu nunca fiz nudismo, não. Eu também não. Pronto. A sério, Manuel? E também nunca acasalei nu, assim, tipo numa praia ou. Tudo nu. Ou no meio da multidão, com toda a multidão nua nos restauradores, nunca. Nunca aconteceu. Pronto, mas já acho que é uma coisa notícia. Que se quiseres. Eu tenho outra ideia. Há alguém disponível, eventualmente. E podíamos, por exemplo, tirar a roupa às estátuas. Esta também é uma coisa. Ficarem todas nuas. Deixa-me só dizer que temos... Camões, etc. Temos 7 mensagens eu, por exemplo, para ouvir. Eu, por exemplo, posso só... Desculpa, eu posso dizer, por exemplo, que eu nunca fumei no hemiciclo da Assembleia da República. Erva. Bom, vamos ouvir mais mensagens. Temos mais mensagens, mas temos aqui um problema. As mensagens que nos enviaram são bastante longas, portanto, o que eu sugiro é ouvirmos 30 segundos de cada uma delas. Okay. Vamos embora, porque senão não vamos ouvir nenhumas. Muito honestamente, aquela ideia de limpar as matas por satélite, primeiro é redutor e depois é um plágio. Que é assim, eu estou aqui em defesa de um amigo meu que teve uma ideia há muitos anos atrás que acabava com muitos problemas no mundo. A ideia é tão simples quanto... Gás por satélite, pá, acabava-se as pessoas a tomar banho nos rios lá longe, pá, acabava muita pobreza, muita miséria neste mundo. Gás por satélite, pensem nisso. Muito obrigado, boa noite, seu gajo. Gás por satélite é uma... Não sei uma se percebi bem o alcance. Percebi, não percebi bem a utilidade, mas estou contente. Acho melhor não tentar perceber o alcance desta... Do gás, ideia. Do gás. Não vou falar porque não temos tempo. Não temos tempo para contar. Vamos lá, outra. Olá, Alvin. O meu nome é Patrícia e desde já te quero agradecer a oportunidade de poder finalmente partilhar a minha ideia. Bora, rápido. Eu trabalho em Coimbra e por isso não me foi possível estar na vossa companhia hoje. No entanto, não podia deixar de participar nesta iniciativa tão idiota. Ora bem, o que eu gostaria de implementar em Portugal é uma nova forma de elevar o voto ao próximo nível. Porque eu realmente acredito que temos todas as condições reunidas para podermos participar mais ativamente na vida política do nosso país e incentivar os jovens a refletir um pouco mais sobre as decisões da nossa pátria. E como é que é isso? Perguntas tu, Alvin. Sim. Ora, ainda bem que fizeste essa pergunta. Muito obrigada. Muito simples. Vamos criar uma plataforma online, ou utilizar alguma já existente, onde as pessoas que gostam de redes sociais ou comunicação virtual, que eu diria que será uma grande percentagem da população ativa, pudesse interagir em direto com as sessões quinzenais da Assembleia da República. Nós já participamos em todo o tipo de atividades através da internet, desde interação com programas de televisão, de rádio, respondemos a todos os questionários possíveis e imagináveis, falamos com pessoas nos antípodas, damos a nossa opinião sobre produtos que consumimos. Por não utilizar toda esta tecnologia, que de resto tanto gostamos, para dar uma voz mais ativa ao povo. Muito bem. A ideia é fazer praticamente o mesmo que tu, Alvin, fazes no teu programa. Muito bem. Onde se podia perguntar, nós estamos por a acabar exemplo... mesmo, aliás, estamos nos instantes finais. Júri, precisamos saber quem é que, no vosso entender, será o vencedor desta primeira edição do Festival Idiota. Ok. Deliberação, temos muito pouco tempo. Eu sou muito rápido. Público, alguém aqui quer dizer alguma coisa? Quem é que vocês acharam que podia ser o vencedor? Canibalismo. Das pastilhas, a pessoa das pastilhas está a dizer que ela devia ser a vencedora, claro. Vocês aí, quem é que acham? Hã? Canibalismo está a recolher muito. O canibalismo está. Tu votas canibalismo? Eu voto canibalismo. Voto canibalismo? Tens que dizer que não. Há aqui consenso. Eu voto vencido. Eu sou a favor das conferências de desmotivação. De fazer conferências para desmotivar as pessoas, portanto, sou contra isso. Bom, nós queremos a. Então ganhou o canibalismo? Ganhou o canibalismo. Será uma salva de palmas para o canibalismo! Parece aquela eleição em que elegeram o Hitler, ou assim. É um pouco assim que eu me sinto aqui. É incrível, não é, mas a ideia assim do canibalismo ganhou. Parece mesmo ótima ideia. Bora todos. Foi muito boa. Quero agradecer ao público que veio aqui em massa. Obrigado por terem vindo. Não sei como é que vai ser agora sair de. Cuidado com as saídas, não é? Eu vou fazer como atenção, no circo fila e saio indiana um e um de cada vez. Façam isso. Nós estamos de volta amanhã. Obrigado. Foi a primeira edição do Festival Idiota, pessoal. Imagina que tiras uma foto com aquela pose, metes no Insta 3 likes, bebes uma Summersby e de repente, imagina que ganhas 500 milhões de seguidores e que mandas o Instagram abaixo. Imagina que tens de inventar uma nova rede social capaz de aguentar uma foto tua com aquela pose. Imagina um mundo do outro mundo. Summersby é fruto da tua imaginação. Seja responsável, beba com moderação. E é isto, se quiserem ouvir a segunda parte e perceber quem ganhou, têm bom remédio. Vão ao podcast da Prova Oral, programa que apresento na Antena 3, e ouçam a emissão integral. Entretanto, fiquem com a agenda dos humoristas deste belíssimo país, com um olhar atento e vigilante da Iena. O Risódromo desta semana começa pelo Norte, mais concretamente Guimarães. É verdade, temos novidades das boas. Diogo Batáguas vai estar no dia 14 de dezembro no já famigerado CAI de São Mamede. O espetáculo Quero Lá Saber acontece pelas 21h30. Quem também vai atuar no dia 14 será Bruno Aleixo com a sua biografia não autorizada. Ele diz que andam aí uns malandros a dizer coisas sobre ele, mas o melhor será mesmo deslocarem-se ao Teatro Miguel Franco em Leiria para saberem que coisas serão essas. Toda a gente tenta fazer previsões para o ano que vem. No final do ano passado, eu, o doutor jovem conservador de direita, previ o que ia acontecer em 2018. É a altura de abrir o baú e revelar as minhas profecias. Será que os eventos do ano estiveram à altura das minhas previsões? Dia 21, em Guimarães. 22, Viseu. 23, Porto. 26, Lisboa. 27, Aveiro. 28, Braga. 29, Coimbra. E 30, em Leiria. Para mais informações, veja no meu Facebook ou pesquise, não seja calão, ou escredalho.